Mazda. Aproximadamente 126 a bordo, 3:50, Fernando Marcão. 192, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via táxi índio à direita. No ponto de espera 2, Salvador 118, 1095, ajuste padrão. Ativo, direita índio, 1095, ajuste padrão, grato. Fala aí, 192. Rodimento RNAS, pista no zero. Voo 192, está autorizado a linha de decolar pista 10-090 graus no 19. A linha de decolar 0-192. Uno 192, decolado 04, controle 120, décima 8. 08, grato, boa. Salvador, muito bom dia, Uno 192, decola. Uno 192, contato radar, suba para o nível 370, direto Jambo. 370, direto Jambo, da presente. Se possível, ser coordenação junto ao centro para o Romeu Fox 008. Desculpa, Romeu Fox 011. Sente o 192, eu gosto de coordenação. Você escuta, grato. Uno 192, direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gol 1192. Alto, até 3520, no gate 612, pronto para cópia. 3520, informação em curso Charlie, está autorizado para João Pessoa, nível 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Cuca, Jamo, Aracaju. Após Aracaju, DCT, João Pessoa. Transponder 5503, controle Salvador, pare 120, décima 8. Titan 3520, autoriza o nível 370 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, João Pessoa. Transponde 5530 e o controle 1208. Correto, Titan 3520, confirmando para João Pessoa, chama para pushback acionamento, portão 62. Chamará para o pushback no portão 62. 92, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, bom voo. 5245192, boa. Voo 1812, livre a Inaz, pistão a zero, reporte estabilizado. Cuidado a Inaz, 90, estabilizado, voo 1812. Salvador, bom dia, voo 1173, informação Charlie, autorização Guarulhos. Voo 1173, Charlie, confere, quanto cópia? Pronto, pode dar. Voo 1173, autorizado para Guarulhos, via Upsuru 10, Taubaté, nível de voo 360. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5512, controle Salvador, Bering 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, Upsuru 10, Taubaté, nível 360, decolada 10, pula à direita, Bel, Lida, Porto Mar. Transporte 5512, controle 2080, voo 173. Correto, voo 173, chama para o pushback acionamento, pontão 4. Chama pronto. Estabilizado, Complete com 1812, complete aproximação, chame torre 118 decimal 195, boa. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 1812. Voo 1812, Genega 1013, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 099. Teve pouso, pista 90. Temo, voo 9434. Rede, voo 9434, autorizado para Confins via Pesulu 21. E conforme rota do plano de voo, nível 400, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída arbor, transição elétrica, após elétrica DCT NIT, bonde, intercepta aerovia. Transponder 5507, motor e salvador operem 120, décima 8. Autorizado com fim, nível de voo 400, via Pesulu 21, e após conforme, via Wolf Rota. Decola da no zero, curva direita, na saída arbor, transição elétrica, após direto, posição nítido. Transponder 5507, controle de saída 120, décima 8, voo 9434. Correto, voo 9434, chama para o pushback, acionamento, portão 1. Para conta para o 9434. Solo TAN 3520 para o pushback, no 620. Autorizado, TAN 3520, chama táxi. Chamada para o táxi, 3520. No 2, no solo 17, direita, solo 121, decimal 9. Passa direito, solo 121. Bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. 123 a bordo, alternado Mateó, autonomia 2:33. 3520, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 0 via Pátio Taxi Índia. Para o ponto de espera, Torre Salvador, 118-95, ajuste padrão. Pátio Índia, Gente, confirmando ter condições de realizar backtrack e voltar para o pátio. Gente, após o retorno, ingressa via Taxi Índia até o ponto de espera da pista no zero. Via Juliette, portão 3. Obrigado, Paulo. Bono 8, 1, 2. Táxi via Juliette para o portão 03. Portão 03, pista 3520. Pista 3520, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, 119. Autorizando a decolagem pista 10, pista 3520. Salvador, boa noite, voo 9364, formação Charlie. Voo 1, Londrina 3210. Voo 9364, formação Charlie, confere. Confirmando a aeronave homologada em VCM? Sempre. Sente, voo 9364, autorizado para Londrina, Serra Bravo, Lima Oscar, via Hub Zulu 17 e conforme rota do plano de voo. Nível 380. Decola da pista no zero, curva direita, saída arbor, transição elefa. Transponder 5506, controle Salvador, pera em 120, décima 8. 380, Londrina, conforme, alta de Luno 7, decola do no zero, curva direita. Na boa elefa, 5508, vou tomar conta de 9, 3, 4. Correto, voo 9364. Fala Salvador, voo 973, estacionamento 04. Autorizado, voo 1173, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Pista 3520, acione 5503, decolar 227, controle 120, décima 8. 5503, aciona e controle 108, pista 3520. Controle Salvador, pista 3520, boa noite. Pista 3520, acione transponder 5503. Tudo conforme autorizado, direto já. Acionado 5503 e atenção ao 370 para Djambo. Djambo. Tudo mantém nível 370, fica sob o contato radar. 370 autorizado, tá? 3520. Trote para o táxi, gol 1173, JB 169, 410, galeão. Gol 1173, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia à direita. No ponto de espera, torre em Salvador, 118.95, ajuste padrão. E 3 via Índia autorizado, 2954, gol 1173. Autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa, acionar, gol 9434. 1173, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Vento, ele decola da 10, gol 973. Autorizado, gol 9364. Chama para ataque. Zero, chama centro Recife, em 126.85, alterna 126.45. 126.85, alterna 2545, centro 3520. Gol 1173, decolado 233, controle 120, décima 8. Controle 208, gol 1173, tá um ótimo dia, bom ano. Controle Salvador, bom dia, gol 1173. Gol 1173, contato radar, suba para o nível 360, direto Luda. 360 direto do Leda, gol 1973. Salvador, o Gol 9434 para o táxi DOV 143, autonomia 0252, alternando Campinas. Gol 9434, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via táxi Índia à direita. No ponto de espera, Torre Salvador 118-95, ajuste padrão. Táxi à Índia direita, ponto de espera 102-1895, ajuste 093, Gol 9434. Para o táxi Gol 9364, 99 a bordo, autonomia 438, alterna Florianópolis. Gol 9364, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via parte principal, táxi Índia. O ponto de espera 2, Salvador 118-95, ajuste padrão. Táxi Índia, espera no zero, 118-95, 0 no 3, gol, 9434, próximo ponto de espera da 1-0. Gol 9434, autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, bom, 9434. Gol 1173, chame Centro Recife, 125-1, alterna 123-8. Bem, 5-1-2-3-8, gol 1173. Salvador, boa noite, gol 9364-0-0-0. Gol 9364 autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Gol 9434, decolado 239, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, gol 9434. Controle Salvador, boa noite, gol 9434, decola na Arbora, né? 9434, show controle de Salvador, contato radar na decolagem, suba para o nível 400, direto elétrico. 400, direto elétrico, O 9364, autorizado decolar, pista 10, vento 080 graus, 09 nós. Boa noite, 3806, chama 7. 3806, acione identificação, desça para 2500 pés, ajuste 1013, direto Serra Vitor 366, procedimento RNA. 9364, decolado 243, controle 120, décima 8. 08, boa noite, 9394. 090, 9364, Arvo, 1400. Gol 9364, contato radar na decolagem, sua para o nível 380, após 2 mil pés direto elétrico. 380, após 2 mil elétrico, 9364. Salvador, na escuta do Mike X-Ray, papá. Mike X-Ray, papá, prossiga. Solicitação de reboque da remota 14 do pátio 1 para o gate 06. Autorizado, Mike X-Ray, papá, reporta o término no 06. Ok, tomara aí. Papa Juliette Victor, prossiga. Papa Juliette Victor, pede autorização de reboque do Pátio 3, para o Pátio Principal, Ponte Andarão. Este Papa Juliette Victor, autorizado, reboque para a Ponte número 1, reporta o terreno. Ok, autorizado, reporta o terreno. Com 9434, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 228, 9364, super restrita nível 320, solicitado por Recife. 3204. Papa-Delta-Juliette-Victor, extensional 4-4. Quente, Juliette-Victor. Autorizado para Galeão via UPNO número 857 Moussou, nível de voo 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10 com primeira curva direita, transponder 5527 e controle Salvador, operem 120 decimal 8. Autorizado para Galeão pela 790, da El, Leda. Correto, voo no 561, chama para o pushback acionamento 43. Solo Salvador, é o Mike, SPD Papá, formando a aeronave parqueada no gate 06. Gente, Mike, SPD Papá, bom dia. Victor, bom dia. Passando o 3 a 6, o 3 a 8 a 6. 3866 complete, chame torre em 1918, decimal 95, bom dia. Salvador, bom dia para 3866. Três, oito, 1-6, QNH 1-0-3, continua aproximação, aguardando autorização. 4. 1-6, avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 0, 8, 0 graus, 1-1-9. Ele pousa 1-0, 3-8-1-6.